and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. Há quem se diga altruísta porque dá um pouco do muito que explorou, que tomou do esforço dos seus semelhantes. Mas isso não passa de um egoísmo refinado. É um tipo de comportamento que se acontece quase sempre entre as pessoas de meia idade. É uma espécie de medo sem fim. A verdadeira vida comporta graus de fecundidade para se ser realmente feliz. E essa fecundidade interior, essa exuberância, chega a impor a muitos a necessidade de se estar parcial ou totalmente a alguém, grupo ou sociedade. O verdadeiro altruísta é, sem dúvida, todo aquele que luta pela sua felicidade, preocupado eternamente com a felicidade de todos. Edgar Rodrigues, ABC do Anarquismo. Ajuda mútua não é caridade, nem é algum sistema de troca barroco. Ela rejeita a psicologia do toma lá da cá do capitalismo moderno, enquanto desafia o pesadelo da distribuição comunista. Ajuda mútua é dada livremente, na forma de serviços e recursos, a outros em nossa comunidade. A ideia é que, enquanto indivíduos da comunidade se ajudam mutuamente, toda a comunidade se beneficia e que, por sua vez, apoia os próprios objetivos dos indivíduos. Não é diferente do simples conceito de compartilhamento. A ajuda mútua, como a caridade, o comunismo central e o capitalismo, promove um sistema ideológico específico. No caso da ajuda mútua, ela apoia uma ideologia libertária em que se confia aos indivíduos para tomar decisões econômicas que promovam toda a comunidade. Curious George Brigade, Insurrectionary Mutual Aid, a essência da festa. Cara a cara, um grupo de seres humanos coloca seus esforços em sinergia para realizar desejos mútuos, seja por boa comida, alegria, por dança, conversa, pelas artes da vida. Talvez até mesmo por prazer erótico, ou para criar uma obra de arte comunal, ou para alcançar o arrobamento do êxtase. Em suma, uma união de únicos, como coloca Skinner, em sua forma mais simples, ou então nos termos de Kropotkin, um básico impulso biológico de ajuda mútua. Hakim Bey, Taz. O coração da anarquia é a solidariedade, as pessoas ajudando umas às outras. Enquanto os capitalistas solitários veem as outras criaturas como inimigos em potencial, os anarquistas veem os outros como amigos e aliados em potencial, e essas visões diferentes são profecias que se autorrealizam. Ações de solidariedade são um meio de trazer amizades em potencial à existência e tornando o mundo um lugar melhor no processo. Pois afinal, amigos nunca são demais, especialmente se você vive sob a ameaça da repressão estatal. Se você quer fugir do sistema de competição, no qual as pessoas só prosperam à medida que fazem os outros sofrer, a sua vida vai depender de redes de amizade e ajuda mútua, e não existe maneira mais rápida para fazer amigos do que ajudar os outros. Cada um de nós tem um tipo de recurso que pode ser compartilhado. O que você tem que as outras pessoas precisam? Crime Think, receitas para o desastre. É especialmente no domínio da ética que a importância preponderante do princípio da ajuda mútua aparece por completo. Que a ajuda mútua é o verdadeiro fundamento de nossas concepções éticas parece suficientemente evidente. Mas, sejam quais forem as opiniões sobre a primeira origem do sentimento ou instinto de ajuda mútua, seja ela uma causa biológica ou sobrenatural, devemos rastrear sua existência até os estados mais baixos do mundo animal, e a partir desses estágios podemos acompanhar sua evolução ininterrupta em oposição a uma série de agências contrárias através de todos os graus de desenvolvimento humano até os tempos atuais. Mesmo as novas religiões que nasceram de tempos em tempos, sempre em épocas em que o princípio da ajuda mútua estava caindo em decadência nas teocracias e estados despóticos do Oriente ou no declínio do Império Romano, até mesmo as novas religiões apenas reafirmaram esse mesmo princípio. Elas encontraram seus primeiros apoiadores entre os humildes, nas camadas mais baixas e oprimidas da sociedade, onde o princípio da ajuda mútua é o fundamento necessário da vida cotidiana. Kropotkin, apoio mútuo, um fator de evolução. Saudações anarquistas, galera. Aqui é o Rei Plebe. A gente está com a Dance e com a galera do Apoio Mútuo hoje para falar um pouquinho sobre as questões tão importantes do Apoio Mútuo que estão pipocando e surgindo agora, se fortalecendo, na verdade, agora nesse momento tão complicado de pandemia. Mas antes, no tema, inclusive, do episódio, a galera do Antimídia tinha um recado. Então, Dance, por favor. Boa tarde, gente. Então, os amigos do Antimídia, eles pediram para a gente dar esse recado aqui, tá no site deles, antimidianoblogs.org, depois a gente vai deixar o link. Então, se há algo positivo acontecendo no mundo nesse momento, com certeza são as inúmeras ações de apoio mútuo e solidariedade por todo lado, em meio ao confinamento provocado pela pandemia de Covid-19. São pessoas se auto-organizando para costurar máscaras e distribuir para indígenas e população de rua, grupos se organizando para receber doações e, com isso, distribuir alimentos para quem não tem como comprar, e bairros se organizando para se proteger da doença, contratar médicos e ambulâncias para atender os doentes em pontos onde o serviço de saúde estatal não chega, cidadãos comuns fazendo vaquinhas para comprar equipamentos para desinfetar seus bairros. Estamos produzindo um vídeo documentário sobre as ações de apoio mútuo que estão ocorrendo nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro. Você participa ou tem alguma ação desse tipo acontecendo perto de você? Faça registro dessas ações em vídeo, de preferência filmado no horizontal, ou fotos, e nos envie junto com o relato em vídeo ou áudio, descrevendo a ação, contando como ela foi organizada, o que está sendo feito e quem está sendo beneficiado. Mais informações, nos escreva em antimedia@risehub.net. É isso aí. Maravilha. Vamos, então, sem mais delongas, chamar o pessoal aí, pedir para o pessoal se apresentar. Então, Pedro, Baderna, vocês podem se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre que história é essa de apoio mútuo e qual que é o rolê que vocês estão fazendo? Obrigado pelo convite, obrigado pela chance de estar aqui podendo dialogar com vocês, de compartilhar tudo isso. Bom, vamos lá. Sobre o apoio mútuo, o site apoiomutuo.com.br é uma iniciativa que acabou surgindo a partir de uns diálogos que foram se intensificando logo que as consequências dessa crise sanitária que a gente está vivendo começou por aqui, né, por nossas terras. Então, o site do Apoio Mútuo, ele surgiu a partir dessa discussão que a gente estava tendo sobre essa crise, né? Essa é uma crise sem precedentes, assim, porque a gripe espanhola, por exemplo, já virou bolinho perto da Covid-19, né? E a gente está vendo e sentindo os impactos desse problema, não só no aspecto sanitário, né, assim, da saúde e da vida das pessoas, mas também todas as repercussões sociais, políticas, econômicas e ambientais, inclusive, né? Isso que é bem interessante, assim, da gente observar. E aí a gente, aquela ansiedade toda, discutindo em chats e achando importante fazer algo mais do que simplesmente ficar antenado nas notícias da grande mídia ou correndo atrás para fortalecer a companheirada que está aí na luta, né? Tanto espaço assim, e a gente tem discutido frequentemente, né, sobre como isso tem se modificado, né? Surgiram um monte de lives aí de sertanejos pedindo dinheiro, e há uma mobilização muito grande no Facebook, né, que a gente tem discutido, isso foi pauta do nosso último encontro, assim, online, para falar como as ações de apoio mútuo, a captação de recursos e a divulgação está acontecendo exclusivamente no Facebook. E isso, para a gente, é um problema, mas é um problema que a gente não sabe como lidar e nem como as pessoas vão lidar com isso daqui para frente. porque se a internet hoje, o Facebook é um sinônimo de internet, nesse momento em que muitas pessoas estão em casa, em isolamento social, elas estão usando basicamente só o Facebook, né? E aí, essa é uma introdução. Esse momento, de fato, ele observa o aparecimento de muitas iniciativas mesmo, né? Relacionadas à questão do apoio mútuo, da ajuda mútua, da solidariedade ou algo do tipo. Mas o termo apoio mútuo, eu gosto da escolha do termo apoio mútuo aqui, não é uma coisa nova, né? Aliás, diga-se de passagem, a ideia de solidariedade, ela tem uma história bastante longa e bastante interessante nos movimentos mais à esquerda, por assim dizer, mas principalmente no cerne do movimento operário do século XIX, né? Vocês podem comentar um pouquinho a ligação com essa ideia mais geral de apoio mútuo? Acho que eu queria começar fazendo uma provocação, trazendo para cá uma provocação que aconteceu em uma das conversas que a gente teve durante a criação, assim, ou a organização da iniciativa, que foi exatamente essa mesmo, de discutir a palavra solidariedade, né? O quanto a palavra já está aí, podemos dizer, não sei se é o melhor jeito de colocar, mas está roubada, né? E apoio mútuo realmente foi evidentemente proposital, porque é o termo que tem mais relação mesmo com as ideias anarquistas e libertárias e autonomistas e tudo. E eu me lembro de uma das conversas que a gente teve em algum momento a trazer a discussão da palavra solidariedade com a raiz sol, e sol no sentido de centralizador, né? Então, o gesto de solidariedade é um gesto de estar solar. Então, portanto, quem povoou essa discussão, né? Que quem está no gesto de solidariedade está no gesto de estar no centro. E era exatamente isso que nós não queríamos, porque nós não pretendemos ser movimento, nem muito menos vanguarda, e longe de nós estar no centro de encabeçar e ter essa postura. Eu acho que essa foi uma discussão bastante rica que teve sobre essas questões da própria palavra solidariedade, trazendo essa ideia do sol central, né, de ser o ponto... o ponto de onde as outras coisas orbitam, né? Então eu sou o solidário e o vulnerável está orbitando ao meu redor, né? Que acaba levando para essas outras questões de caridade e de que podem também fugir para uma solidariedade não voluntária, que é exatamente o que nós pensamos que possa estar mais próximo, né? Do que nós acreditamos, né? Que essa solidariedade deve ser voluntária. E trazer mais um pouco aí para o apoio mútuo. Acho que o Baderna pode puxar o resto aí da ideia. Eu penso que o legado do apoio mútuo, né? Esse é algo que é indissociável, né? Das ideias anarquistas, libertárias, independente de ser de um campo do anarquismo ou anárquico, né? Mas fazem parte, nos constituem, né? E aí, lógico, a gente pode observar a história do anarquismo, observar a história da humanidade, observar os caminhos da sociedade e compreender, né, como a gente vem trilhando esse caminho, mas que a gente está vivendo um outro momento, né? E é um momento muito confuso, onde essa coisa chamada século XXI, ela embaralhou a todos nós, né? Ela colocou termos em disputa que não precisariam estar em disputa, como é o caso da solidariedade, que o Pedro falou aí, como é o caso do próprio anarquismo, que se coloca como um termo em disputa em alguns espaços, e também a própria ideia de o que fazer, né? A própria ideia de apoio mútuo, né? Porque tem muita gente que foi calejada pelo século XX, colocando solidariedade como assistencialismo. E isso é um problema, né, cara? Porque se a gente pressupõe que apoio mútuo é a gente compreender as necessidades de quem está conosco, não as necessidades de quem está lá ou de quem está ali, mas quem está conosco. E com isso a gente se insere junto nisso, né? Cada um de nós que faz parte desse projeto também tem as suas peculiaridades, os seus problemas, também estão sendo atingidos direto ou indiretamente por essa epidemia, e a gente não tem como se isentar disso, né? Não tem como dizer, ah, não, eu tô fazendo aqui, ou isso e aquilo, ou eu não sei. Não, cara, todo mundo está sendo atingido por isso, e a gente precisa considerar as consequências e considerar os nossos limites também. Então é bem importante a gente... É bem importante a gente recorrer a essas ideias para nos fortalecer mutuamente, mas a gente pensar que a gente precisa ressignificar, precisa adequar, precisa compreender o momento que a gente está vivendo. Não, eu acho que... não sei se vocês querem falar um pouco assim dessa da discussão de apoio mútuo, do termo apoio mútuo, né, dentro do anarquismo, assim, como surgiu, de repente, a partir de Kropotkin, enfim, falar um pouco. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Como a gente está a gente está numa pegada de não criar vínculos, de não... Tem pessoas de várias tendências e, inclusive, de nenhuma tendência participando do projeto. A gente até pensou um pouco assim, sobre como é que vai ser, como é que não vai ser. De vez em quando tem alguém que pergunta quem está fazendo, porque não tem nenhuma bandeirinha, nenhum logotipo no site, né? Então, a gente está escapando um pouco disso, assim, sabe? É claro que cada um e cada uma das pessoas que faz parte do projeto tem os seus vínculos, as suas ligações, ou não tem vínculo nenhum. E então a gente reconhece a importância do apoio mútuo na trajetória anárquica e anarquista. A gente promove esses valores, mas não necessariamente a gente precisa se vincular a uma corrente teórica, ou uma corrente do pensamento, uma corrente de práticas determinada, né? Então, a gente achou melhor deixar no ar, assim, cada pessoa. E como é que tem sido, assim, as experiências que estão, né, que o pessoal tem relatado, como é que, né, que tem contatado vocês, assim, quiserem falar um pouco sobre isso, mas, assim, dos exemplos, enfim, as experiências que vocês têm acompanhado. Posso começar? Vai, Pedro. Aqui. Inicialmente, a gente tentou... Como a gente botou no ar muito rápido, a gente iniciou os trabalhos de divulgação estabelecendo algumas categorias e algumas tagzinhas, e eles foram todos trazidos para o site a partir de pesquisas e conversas com outros companheiros que estavam em outros lugares, ou a gente, então, a partir, assim, nós buscando, nós correndo e indo até as informações. E então a internet foi foi a ferramenta que a gente mais usou agora nesse começo. E então a gente foi buscando na internet as ações, a gente trazia para um grupo de debate que a gente criou, olha, a gente colocava essa ação que foi encontrada por um dos integrantes, colocava isso numa sala de reunião virtual aí, e a gente discutia essa ação, e a ideia que a gente tenta se alinhar mesmo com esses outros critérios que a gente acabou de discutir sobre si. Aquilo tratava-se de ser alguma ação de apoio mútuo, ou se era só alguma ação que fosse só solidariedade caritosa, enfim, algum tipo de coisa que pudesse criar algum mal-entendido. Então a gente fazia esse filtro e depois escalava as ações e colocava e fazia divulgação no site. Então esse início de trabalho, ele foi todo baseado assim, por esse caminho de busca de ações na internet, busca de ações com companheiros que estavam fazendo, discussões depois no grupo e postagem. As interações no começo e e acho que depois o Baderna pode até estender um pouco, puxar essa perna da conversa, elas estavam, as interações estavam um pouco animadas, digamos assim. Então, não foi fácil e não está sendo fácil a gente conseguir ou desenvolver essas interações a partir do site ali, com essas experiências que estavam sendo divulgadas ou que a gente estava buscando e pesquisando. É, uma coisa que eu percebo é que parte muito das nossas relações também, né? Então, a gente conhece pessoas em várias correrias aí, em vários lugares, e a gente acaba recolhendo esse material e impulsionando. A gente tem se dedicado agora a criar uns conteúdos, né? Então, a gente criar alguns guias com dicas de saúde, com alguns protocolos de segurança, dicas sobre segurança digital. Também a gente publicou alguns manuais de privacidade para falar sobre a questão que a gente percebeu que muita gente estava botando o CPF para poder divulgar as contas, né, para receber os depósitos. A gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam da grana, precisam divulgar as formas de receber os recursos para poder fazer as atividades acontecerem, né? Mas do tipo, pô, o cara põe o CPF ali, né? A gente viu recentemente aí que teve uma pessoa do alto escalão do governo ligado ao gabinete de inteligência, não sei o que lá, postando foto do exame com o CPF dele ali, e automaticamente, Spotify, pouco tempo, foi filiado a um partido político, fez assinatura de TV a cabo, não sei o que lá. E aí, o que que acontece, sabe? Isso com uma pessoa pública. Se a gente pensar nas pessoas que são tão anônimas quanto cada um de nós, que colocam um CPF ali, claro que para as pessoas super bem-intencionadas lá, depositar uma grana e fortalecer a correria, sabe? Mas também pode ter um monte de oportunista aqui e ali espiando isso para poder, sei lá, até pedir um auxílio emergencial no nome da pessoa, sabe? Então, a gente teve essa preocupação, encontrou um artigo maravilhoso de alguém que tinha tido essa mesma preocupação e a gente colocou no site. Criamos alguns manuais de panfletagem, assim, para as pessoas que estão mobilizando na sua rua, no seu bairro, no condomínio, para fazer aquele papelzinho para enfiar embaixo da porta, com o número do WhatsApp, se colocando à disposição. O Pedro pode contar essa, que é muito bom também, sobre a coisa do supermercado. Antes de contar, eu queria só complementar, acrescentar. Assim. Conta aí, que essa é boa. Quando a gente começou, quando o site foi pro ar, ele foi muito rápido, né? A gente subiu tudo muito rápido e também foi bastante no começo dessa história toda, dessa situação que nós estamos vivendo. A ideia primeira era realmente fazer impulsionamento de campanhas e divulgações de apoio mútuo, solidariedade que estavam acontecendo por aí. E depois, conforme as coisas foram andando e caminhando, exatamente isso que o Baderna colocou, a gente começou a perceber algumas outras coisas que nós poderíamos fazer. Uma delas acabou acontecendo esse caminho de volta, né? A gente viu uma campanha que era muito legal, de uma pessoa que era muito legal, fazendo uma coisa muito bacana, incrível, e ela estava ali completamente exposta na divulgação da campanha dela. E aí, bom, vamos o que podemos fazer para cuidar, certo? Assim, dar dicas de cuidados para quem está cuidando. E aí foi essa, então, depois, e aí a partir disso surgiu, então, essa nossa ideia, que acabou virando uma categoria lá no site, que é divulgar manuais e passo a passo de seguranças de uso de internet, seguranças de divulgação, passo a passo para esse tipo de situação. Conforme foi avançando também as pesquisas e as conversas e a situação, a gente também achou bacana colocar lá uma categoria que a gente chamou de dicas de saúde, que surgiu um pouco do nosso da ideia de que o Baderna até colocou no começo de apoio mútuo, de cuidar quem tá próximo a mim, né? Não de quem tá. Eu preciso cuidar de quem tá do meu lado primeiro, ou de mim mesmo primeiro, né? Eu preciso começar estando bem. E aí a gente foi desenvolvendo os cuidados que nós tínhamos entre nós. E aí surgiu um texto que foi bem bacana, que é um texto que tá bem bacana lá no site, que chama Ligue pro Teu Bando. E é um guia pequeno de sugestões de como conversar com as pessoas que estão mais próximas na sua rede de afeto e tal. Seguindo a isso, a gente também tem a categoria de materiais de divulgação, que é isso que o Baderna falou, que lá tem pôster, lambe-lambe que você pode fazer, então esse tipo de coisa para fazer divulgação mesmo de ideias. Que também, e aí acabou falando para essa última que a gente acabou de não seja foi um texto bacana que vamos gerar conteúdo próprio, porque as divulgações estão se sendo consumidas num oceano de sites e páginas de Facebook, e tá todo mundo já nem sabe mais, até a Rede Globo agora tem um site, né? Você quer ajudar e procura para dar dinheiro, né? E a gente ficou pensando, poxa, tá indo para esse caminho, né? Aquela coisa da pessoa, eu mandei o dinheiro lá pro Médicos Sem Fronteira, então não tem mais nada a ver com isso, né? Foi uma preocupação, e a gente pensou e falou, poxa, vamos gerar material próprio, conteúdo próprio. Primeiro conteúdo próprio, se eu não tô enganado, aí o Baderna me corrige, que surgiu assim, foi esse do supermercado, que chama, é um texto que tem lá, que seja, chama Não Seja um Babaca no Supermercado. Teve lá um texto que teve do Goró, discute sobre o uso de álcool, né? Nesse período de quarentena, que é um assunto relevante, muito relevante. Por que foi um problema? Hã? Por que foi um problema? O texto... Fala aí. É. Vamos para as polêmicas. Eu falo. É porque o que que acontece, ó, meu? Muitas pessoas de nós tem uma compreensão do que está acontecendo e estão em isolamento social voluntário em suas casas, conscientes do que está acontecendo no mundo. E elas estão tomando os cuidados, fazendo precauções, conversando com seus familiares, apoiando as pessoas que estão longe, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja dando um like, curtindo lá o que eles estão fazendo, mas sabemos que algumas pessoas também estão em isolamento social, que parece férias, que parece que elas estão numa curtição, e a quantidade de fotos que estão aparecendo nos feeds, aí não só do Facebook ou do Instagram, no Twitter também, de pessoas que estão em casa enchendo a cara, meu, tá? As pessoas estão em casa usando R$30 aí para comprar um fardinho de cerveja, sendo que com R$30 dá para comprar 50 pares de luva, tá? Sendo que com R$30 sei lá, são 15 quilos de farinha de trigo, sabe? É lógico que cada pessoa faz o que bem entender, enfim, mas eu acho que esse não é o momento também para a gente ser egoísta e ficar cuidando só do próprio rabo, sabe? Eu acho que está na hora das pessoas estarem em casa, conscientes que a situação é muito grave e a gente vai ter perdas, não só perdas humanas, mas sociais, ambientais, enfim. E aí chegou um momento que eu não aguentava mais isso, assim, eu digo, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, e o que eu posso fazer agora, hoje, é escrever. Então eu escrevi um baita de um textão lá, pegando algumas notícias, né, e pegando alguns materiais anarquistas também, né, como é o caso do Anarquia e Álcool, da Crimefin, e o 6 Teses sobre a Ansiedade no Capitalismo, também da Crimefin, e algumas notícias que falam que com o isolamento social no Brasil, a indústria de bebidas alcoólicas perdeu 52% da sua renda, né, e seu faturamento do setor. E aí, com isso, eles resolveram criar essas lives de sertanejos para promover bebida alcoólica, sabe? Para promover alienação na moral, assim, é isso, sabe? Claro que ninguém aqui tá sendo careta, dizer, ah, não beba, isso e aquilo. Eu acho que isso aí é uma decisão de cada pessoa, assim, sabe? Mas é, eu não sou straight dead, mas também não bebo, sabe? Mas eu acho que esse seria um ótimo momento para as pessoas estarem em casa, repensando alguns hábitos, recolocando as formas de compreensão do mundo e da forma com que elas levam as suas vidas em exame, assim, se puder, né? Porque a gente também dá uma fritada aí com ansiedade, com depressão, com medo, e isso também inviabiliza muitas coisas. Só fazer um parênteses, assim, é óbvio que não se trata de ser moralista, né? De virar e falar, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ah, o álcool é uma coisa ruim, né? Como se o problema fosse a substância em si, né? Mas a gente tem que ter uma relação com as substâncias no geral, em que a gente tem que buscar uma espécie de autogestão do prazer, né? E não nublar, né, a consciência, assim. É uma coisa complicada. Eu entendo que é uma coisa que deve ter dado uma polêmica desnecessária, talvez a gente esteja, inclusive, fazendo uma polêmica desnecessária agora, no sentido de que o que a gente tem que pensar é isso, assim, as pessoas elas têm saídas e saídas para resolver as suas questões, principalmente nesse momento específico de isolamento, né? A galera tá todo mundo pirando, e de vez em quando, sei lá, o sujeito beber uma cerveja não é nenhum crime, né? Mas a questão é que tipo de saída que está se dando, né? Que tipo de movimento que está se fazendo em relação a esse uso, mais do que usar ou não usar, né? Eu acho que essa é uma questão importante, assim. Mas para a gente não entrar... Pode falar. Isso. Não, é só pensar na questão de redução de danos. Ninguém aqui é uma freira para dizer, ah, não beba, sabe? Não, cara, sabe? Cada um faz o que bem entender. A pergunta é, será que você precisa beber todos os dias? Sabe? Essa é a pergunta, assim, sabe? E, claro, isso acabou mobilizando, assim. Não só a bebida, lógico, né? A redução de danos é um conceito bem amplo, assim, né? E aí, só que essa polêmica que gerou foi bem interessante, porque nos mostrou que gerar conteúdo é um caminho significativo para o site. E agora a gente está partindo para um momento onde a gente está convidando a nossas companheiras e companheiros, nossos amigos, e inclusive os inimigos, se quiserem escrever para a gente também, a compartilhar as suas experiências, assim como o pessoal da Antimídia está fazendo em vídeo, de um convite, para as pessoas divulgarem o que está sendo feito. Porque senão a gente vai cair numa falsa crença de que as pessoas estão em casa compartilhando memes, que as pessoas estão em casa compartilhando memes e bebendo cerveja. Mas não é isso, cara. Tem um monte de ações no país inteiro, cara. Tem muita galera aí fazendo máscara, que compartilha a moradia com a mãe, com a avó, com a tia, tá todo mundo fazendo máscara, sabe? E iniciativas de alimentação, de saúde, de cuidados, fazer marmita, tem mil coisas. E a gente precisa, então, convidar essas pessoas para elas falarem sobre o que elas estão fazendo, para a gente evitar o mesmo apagamento que a gente teve no século XX. Durante o século XX, muitos anarquistas tiveram nas ações, tiveram nas barricadas, tiveram fazendo a sua luta junto com as pessoas, e por muitas vezes não puderam criar registros sobre o seu tempo, sobre a sua história, sobre as suas ideias, e foram sendo massacrados, tanto pelos inimigos maiores, quanto para os inimigos próximos. e houve um apagamento da história, cara. Felizmente, muitos historiadores do anarquismo se debruçam sobre o século XX para trazer para trazer para a gente histórias aí sobre a Manchúria, sobre a Revolução Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, enfim. Só que a gente precisa pensar o que está acontecendo hoje, cara, e que se a gente não conseguir se debruçar, pelo menos um de nós, uma pessoa de nós, do nosso coletivo, conseguir parar alguns minutos para dizer: essa semana nós fizemos tal coisa, foi difícil, foi massa, foi assim, foi assado, e estamos nos sentindo assim. Ponto, sabe? A gente sabe que nem sempre dá para escrever, mas dá para gravar um áudio, dá para mandar para um amigo, dá para fazer qualquer coisa, porque o que a gente precisa é desenvolver ferramentas, desenvolver uma metodologia para que a gente não se perca, cara. Porque, infelizmente, essa crise sanitária vai afetar a todos nós, inclusive os nossos movimentos, a forma com que a gente faz as coisas. Então, é importante a gente olhar um pouquinho sobre o que está sendo feito nessas ações de solidariedade. Claro que a galera está na rua, precisa recolher arrecadação, tem uma questão logística, isso e aquilo. Eu queria só puxar um fio aí sobre a conversa do álcool, mas que tem a ver com o próprio substrato do gesto de escrever, assim, que foi uma discussão que a gente também viveu durante o avanço aí do site. Nós temos um entendimento de que escrever algo, ter um texto escrito, ele tem muitas limitações, né? Muitas limitações que e agora você chama de pós-moderno. Muitas limitações que os corpos são incapazes de sentirem, né? Então, a gente, entendendo isso, a gente se propôs a ter os materiais de conteúdo próprio como convites às pessoas que receberem ou se encontrarem com esses textos. E daí o texto do álcool é um pouco isso. Então, o que a gente está fazendo é um convite, reconhecendo os limites da escrita, de ser um texto escrito sobre um substrato virtual de internet, mas é um convite às pessoas que estão vivendo tudo isso junto, nós estamos vivendo juntos, né, a refletirem sobre esse uso. Nós não temos nenhuma intenção de lidar com o assunto do ponto de vista moral, nem tampouco do ponto de vista proibicionista, de proibir alguma coisa, né? Porque isso seria reducionismo bobo. Então, nós não temos essa ingenuidade aí de conduzir assim, claro. Claro que é internet, é texto, e aí vem resposta de tudo que é jeito, e a gente já tem gente escrevendo que a gente está proibindo de beber, que a gente está cagando regra. E a gente, pô, pessoal, tá bom, o que a gente está fazendo é um convite. Se bacana que isso ajudou você a refletir e a você a ter uma energia de vir aqui comentar, inclusive. A gente agradece a energia aí de ter dado o seu tempo para vir comentar. Mas é isso. Eu acho que eu queria arrematar dizendo que é isso. Então, os textos que a gente está fazendo de conteúdo próprio tem uma intenção de serem convites à reflexão, a convites ao debate, a convites de para a gente poder resgatar realmente a ideia de apoio mútuo, de solidariedade voluntária, e de resgatar, inclusive, essas histórias e memórias de outros anarquistas, de outras anarquistas que viveram anteriores situações terríveis também, como essa que a gente está vivendo. Então é bem por aí. Assim como também baseado nas práticas que a gente está tendo também, sabe? Como essa... Vou voltar à coisa do supermercado, para o Pedro falar do supermercado, porque assim como qualquer uma de nós aí, tem que sair, trazer alimento para dentro de casa, tem que conviver com o mundo, e é assustador, às vezes, você olhar como o mundo está se portando. Ele surgiu a partir de uma companheira que conversou. Ela é caixa de supermercado em Madrid. Madrid estava vivendo lá seu pico de epidemia e tudo. E ela é caixa de um supermercado em Madrid, e ela fez um depoimento, e eu recebi o depoimento, é um depoimento longo, e ler aquele depoimento me desceu muito, me deixou bastante sem potência, assim. Eu me lembro que aquilo, eu li e aquilo ficou, e continuou a vida. Na época, inclusive, o apoio mútuo.com nem existia. E aí, recentemente, Brasil, e aí nós estávamos conversando sobre essas questões de como comprar, como ajudar quem vai sair para comprar, quem está fazendo, quem não está fazendo, isso que o Baderna falou, esses depoimentos internos entre nós, né, como a gente está se sentindo. Poxa, fui fazer compra pro fulano e me senti super mal, tipo de situação que a gente compartilhando, que também acho que faz parte desses cuidados internos que a gente está tomando, esses cuidados com quem está com a gente. E aí, numa madrugada dessa, a gente estava fechando já do escritorinho, lembrei desse depoimento dessa companheira que estava em supermercado e dos recentes depoimentos que outros integrantes do nosso grupo tinham dado, vivências passadas aqui no Brasil. Eu mesmo tinha passado por uma vivência bem bizarra aqui no supermercado, aqui do lugar onde eu vivo. E aí nós decidimos fazer esse convite às pessoas a se repensarem como elas estão diante delas próprias, dos outros e de tudo que está, né, ao redor dela, num gesto que é, chega a ser banal, né, sair de casa. Bom, antes era, agora me parece que é um gesto quase perigo, né? Todos os gestos agora são gestos de perigo de vida, né? Ou perigo de morte é melhor. Mas é de coisas que eram corriqueiras, cotidianas, e que eu acho que, inclusive, me parece que é esse o mais profundo dos convites, né? Que nós estamos sendo obrigados a viver e a pensar. Como é que eu estou diante de coisas que eram impensadas antes? Eu ia ao supermercado comprar um litro de leite, não era uma coisa que a gente não pensava, agora eu preciso pensar. Ou pelo menos o deserto te colocou numa obrigação de pensar. Bom, pelo menos nós gostaríamos que as pessoas pensassem. O que a gente tem visto é que as pessoas não estão pensando, muitas vezes. Não as pessoas, muitas pessoas ainda não estão pensando, vou colocar melhor. Porque é uma tarefa de desbanalizar aquilo que é banal. Você ir no supermercado é uma coisa banal, as pessoas vão no supermercado, levam a criança, levam a mamãe, a vovó, a titia, o tio, o cachorrinho, todo mundo vai no supermercado, cara. E agora não dá mais, agora é uma pessoa só, se possível, o mínimo possível, o mais rápido possível, sabe? É uma questão de paranoia, inclusive, eu acho. Agora, o importante é a gente colocar que essas conversas surgem porque nós conversamos. O apoio mútuo é um grupo de pessoas que não se coloca como um movimento, nem como vanguarda, como nada, mas é um grupo de pessoas. Tem 10 editores e editoras, 10 pessoas que se colocaram à disposição a fazer traduções, a gerar conteúdos, a captar conteúdos, discutir, fazer uma validação de cada um dos itens que está indo para o site, inclusive a verificação para ver se está tudo certinho, questão de se vai receber a grana lá mesmo, enfim. E esses conteúdos estão indo para o ar a partir desse grupo de pessoas, e a gente discute muito, a gente conversa muito sobre os problemas que a gente está tendo em casa, de questão de saúde emocional, de como é que a gente está lidando com isso. A civilização é intensamente frágil, o colapso da sociedade é inevitável. Cedo ou tarde essa porra vai desmoronar, não há lei e ordem que possa parar. A fúria potencial do caos é fatal, destruição total da civilização ocidental. A queda brusca, indestrutiva, de aniquilamento da tirania. A reação contra a supremacia humana, dos avisos feitos pela Pachamama. O colapso segurança ambiental, exploração industrial. Uma vida horrível de escravidão material. Império do consumismo está sendo corroído. Sente o drama, amantes do capitalismo, estúpidos que cagam para as consequências. Vão sentir a potência da mãe natureza. O antropocentrismo vai entrar em pânico. O império do progresso está desmoronando. Egoísmo, arrogância, vaidade, o paraíso artificial do homo sapiens com sua democracia consumista. Carros, shopping, toda merda materialista. Nem todo o dinheiro dos bilionários evitará explosão incontrolável. As pessoas estão cada vez mais inquietas, desconfiando de messias e profetas. Os sentimentos suicidas estão proliferando, onde morre a esperança. Assim os monstros, rebelião, conflito étnico, coração sombrio em todo o hemisfério, de norte a sul, em todo o planeta. A máquina capitalista produz violência. Os magos financeiros estão perdendo poder. Políticos economistas não vão conter a fúria, a raiva, a revolta, a tormenta, a psicose, a cólera, a angústia, a depressão, o estresse. Estamos mergulhados no inferno terrestre. Tragédia herdada do iluminismo, do cristianismo, com seu deus capitalismo. Esforço humano, a razão calculista, o trabalho alienado que protege a vida. A sociedade progressista, as ocidentais geraram os distúrbios, as psicoses sociais. Somos a única espécie que ataca a natureza e que se acha gloriosa por essa violência. Esse comportamento egocêntrico se tornou o nosso pior pesadelo. Somos animais racionais, políticos, neuróticos, sádicos, autodestrutivos, alienados com a mentalidade de progresso de que existe humana. Mas eu queria iniciar uma reflexão, talvez, que eu acho que é interessante. E pode parecer que eu estou voltando para a ideia, para a pergunta inicial do nome, né, apoio mútuo, etc e tal. Mas, na verdade, não. Eu acho que é uma coisa importante. Tem um brother meu que está em Belém, e ele fala que uma das dificuldades que ele tem em relação às ações que o pessoal desenvolve por lá é que uma parte razoável do pessoal, vamos usar o termo esquerda, né, mas o pessoal de esquerda está isolado e não tem tanta facilidade de ir para a rua. E aí quem tem ido para a rua são os oportunistas, né? Sempre aparece um candidato, um deputado, um vereador, um assessor de gabinete, alguma coisa assim, que vem com a ideia de querer contribuir, mas no final das contas a gente sabe que o cara não está querendo contribuir coisa nenhuma. Desse jeito ele está, na verdade, querendo cooptar aquele processo, né? E quando a gente fala em solidariedade nesse sentido mais atomizado, mais individualista, mais de caridade, por assim dizer, né? Me parece que é mais fácil você cooptar esse tipo de movimento, né? O Pedro falou sobre essa coisa assim, o cara vai lá, deposita uma grana ali para os Médicos Sem Fronteiras, e beleza, fez a parte dele. Uhum. Não que esse movimento não seja importante também, né? Mas ele perde de vista a segunda parte do termo apoio mútuo, uhum, que é o mútuo, né? Que é a ideia de você criar e sustentar e dar vazão para um movimento que, no final das contas, ele só pode dizer respeito àquelas pessoas que estão envolvidas ali, né? Se você vier magicamente ali trazendo toda a salvação para aquela comunidade, no final das contas, aquilo, do ponto de vista de qualquer tipo de movimento transformador, né, pro que vem, pro que é de futuro, para além da sobrevivência imediata, né, qualquer tipo de movimento transformador, ele vai se diminuir ali. Eu acho que o importante da questão da gente fortalecer apoio mútuo é que isso é uma coisa que não estava, né, nos anarquistas lá do século XIX, né, me parece, é que a ideia do fazer naquele momento, as pessoas que participam daquele processo, naquela comunidade, que constroem as suas relações, elas estão criando alternativas críticas de se modificar e de modificar o mundo no futuro. Eu acho que o que é mais interessante e o que tem chamado um pouco a atenção de tanta gente no campo anarquista, no campo autonomista, no campo de uma esquerda mais radical, do comunismo ultra centro-esquerda, etc. tal, que tem chamado a atenção do pessoal para esses movimentos de apoio mútuo nesse momento, é justamente isso, porque ele abre uma janela para um futuro em que a gente volta, e é engraçado porque a gente volta mesmo, porque isso é uma coisa que já estava presente no anarquismo no começo do século XX, parece que às vezes a gente esquece essas coisas, a gente volta a entender que a gente não constrói futuro só na base da barricada real, né? Uhum. A gente não constrói o mundo só na base do Molotov, né? Precisa criar outras coisas, assim. Eu acho que isso é muito fundamental e interessante da gente pensar. E daí, para não ficar e para poder finalmente ser promovido junto com o Pedro à categoria de pós-moderno, para não ficar só nos anarquistas clássicos, né? Eu queria trazer também o pessoal, assim, outro dia desse eu estava conversando com alguns amigos meus sobre ética e moral, etc e tal, e aí o pessoal falando, a questão da ética é a questão do o que fazer, né? E aí eu lembrei do texto do Tikkun, né? Do como fazer. Eu acho que quando a gente entra nesse caminho do apoio mútuo, da forma como a gente está construindo hoje, eu acho que te coloca isso muito claramente, que a questão fundamental talvez não seja o que fazer, mas é o como fazer, né? Tô com um trechinho aqui aberto, né? Como fazer, como fazer e não o que fazer, como fazer. A questão dos meios, não a dos objetivos, do que se tem a fazer estrategicamente no absoluto, a do que se pode fazer taticamente em situação e da aquisição dessa potência. É claro que eles estão falando em um outro contexto, mas me chama muito para esse campo do apoio mútuo, porque o campo do apoio mútuo, no final das contas, ele é muito o campo do como fazer. Eu acho que eu vejo muito... O campo do que fazer é o campo que vocês reclamaram lá no começo, que eu concordo em gênero no migral, que é o campo da análise de conjuntura, né? Analisar, o que que a gente faz no futuro, o que que a gente faz. E eu acho que a pergunta ela tem que mudar para essa janela ética mínima mais próxima do como fazer, e o como fazer, a resposta para isso só pode estar no campo do mútuo, no campo da comunidade, num sentido mais amplo. Tem um pernilongo lá na sala, enquanto vocês podem ir discutindo. Tá, se vocês quiserem comentar, eu vou passar a palavra então, aí, gente, para resolver isso aqui rápido. As colocações do Rei Pleb. Eu penso, assim, queria evitar um pouco entrar nessa questão aí do começo do século, primeiro que a gente não está esquecendo. A gente foi obrigado a esquecer. Nós fomos esquecidos, nós fomos apagados. Seja pela matança, seja pela prisão, seja pelo hospital, sabe? Houve um apagamento das práticas e está havendo, nesse momento, um sequestro dos termos. Eu vou deixar claro aqui que um desses termos é o antifascismo, né? A partir do momento em que antifascismo é qualquer coisa, como uma retroescavadeira antifascista, então os anarquistas estão deixando perder a sua mobilização, a sua capacidade de agir, as suas éticas, as suas práticas, para uma galera que acha que um idiota, tendo uma atitude estúpida, ferindo a si próprio e a saúde e a vida das pessoas próximas, independente da situação, ser chamado de antifascista, sabe? Só porque, enfim. E aí a gente não pode deixar que isso aconteça, sabe? Eu penso que anarquistas, anárquicos, autônomos, libertários, libertárias, enfim, todo mundo tem um compromisso com as suas práticas, com as suas éticas, com as suas ideias, e elas não podem abrir mão disso, sabe? Então, se em algum momento houve um apagamento forçado do século XX, esse é o momento da gente estender os braços e somar em colaboração com a companheirada aqui para escrever um novo momento, assim, sabe? Não só escrever nas páginas da história, mas como muitos pompas nossos que estão aí dedicando o seu tempo para recolher material, para separar, higienizar donativos, selecionar e fazer a distribuição, sabe? É, todo mundo está fazendo alguma coisa e é importante que a gente se debruce sobre isso de uma maneira séria, de uma maneira comprometida, e não simplesmente ficando em casa o pé para cima, achando que isso é uma férias. Esse, o como fazer, a gente está num momento que às vezes é complicado também a gente pensar em como fazer, se tem toda essa questão do risco e do medo, né? Essa coisa de, bom, tu ficar em casa com os pés para cima, muitas vezes não tem como sair para higienizar os produtos, para distribuir produtos, por exemplo, tem muita gente que é grupo de risco, né, que mora com pessoas que são grupo de risco, não, né, que cuida de pessoas que são grupo de risco, enfim, e eu acho que a gente acaba se sentindo muito imobilizado, né, por essa coisa da gente, porque realmente tem muita gente que não tem como sair para a rua e fazer certas coisas que a gente poderia estar fazendo se o problema fosse de uma outra natureza, assim, né? Então, também essa coisa da gente tentar, esses outros como fazer, assim, outros jeitos de fazer, o que a gente pode, quem não tem condições, né, de sair para a rua, como que pode estar, né, ajudando e pensando, assim, porque essa coisa de tu achar que tu não tá fazendo o suficiente, que tu não tá fazendo nada, que poderia estar ajudando muito mais, assim, isso também faz muito, né, a gente faz muito mal, né, pra gente, a gente acaba também, então acho que cuidado pra gente não cair nessa culpa, assim, né, também ver os limites do que essa situação coloca para certas pessoas, assim, né, acho que sim. É porque o emocional tá pegando todo mundo, né, Queria só não perder o gancho do que me aconteceu aqui. Sim, com a fala da companheira agora. Acontece muito mesmo isso, e eu me lembrei aí da nossa própria história, né, de quando a gente ficou uma madrugada inteira escrevendo um planejamento enorme pro site e a gente perdeu tudo, né? E aí aquele sentimento de impotência e a gente, né, e tudo que todas as consequências que aconteceram depois daquela madrugada, né? Que eu acho que tem muito, muito a ver com esse sentimento mesmo de derrota, né? De impotência, de que eu não tô fazendo, né? Putz, não tava fazendo quase nada e agora, enfim, me lembrei dessa situação. Eu acho que você conseguiria desenvolver melhor essa ideia do que aconteceu aquela madrugada, ligando essa fala da Compa agora. E outra coisa que me aconteceu com a fala da Compa agora foi exatamente a palavra culpa. Eu acho que, inclusive, esse é um bom momento para a gente começar a nos convidarmos mesmo e aí a repensar mesmo o quanto tem embutido na militância ou na luta a culpa mesmo. Uhum. Né? E essa necessidade que a gente tem, às vezes está lá escondidinho no nosso fundo, mas tem uma vozinha lá, pô, você faz pouco, você não está fazendo nada. E eu penso, agora eu tô falando por mim, não tô falando nem pelo apoio mútuo, vou assumir toda a responsabilidade dessa fala agora, sozinho. Treta! Tão poderoso cuidar do pernilongo que apareceu na sala agora durante essa conversa, do nosso Kenos, tão poderoso quanto rodar um molotov em determinada situação num carro de polícia. Uhum. Eu acho que são poderes que a gente acaba sendo enganado, né? A gente acha que isso é menor. Ah, eu fiz menos porque eu fiz o almoço hoje porque eu não fui, por exemplo, distribuir marmita aqui numa periferia e tal, porque eu não tô fazendo nada. Talvez fazer o almoço, que é um gesto de cuidado com quem tá comigo, ou comigo mesmo se eu tô sozinho, seja tão poderoso quanto. Eu acho que é um bom momento para a gente começar a fugir dessa ideia totalitária de que de revolução totalitária, de ações totalitárias, de grandes ações, né? Tem que dar colchão, construir hospitais de campanha. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas têm que ser excluídas da coisa, elas têm que acontecer também, mas que a gente não pode cair mesmo nessa armadilha de ser culpado. Porque assim, ó, Pedro, a gente vê que tem toda uma tradição do militômetro dentro de alguns campos da esquerda, onde a pessoa, num gesto utilitarista, fica sempre cobrando os demais, que é isso, que é aquilo, jogando tarefa para todo mundo, não sei o que lá, sabe? E aí isso acaba, nesse momento, repercutindo bastante. A gente viu recentemente aí o cara que chegou lá dizendo: ah, porque eu tô fazendo isso e aquilo, que não sei o quê, e você não tá fazendo nada aí, sabe? E aí, tipo, meu, o brother tá em casa, uhum, isolado da própria família, porque tá com Covid-19, sabe? E não, ele não precisava estar ali, sim, no grupinho dizendo: eu não posso ir porque estou com Covid, sabe? Tipo, será que é isso? Será que é a esse ponto que a gente precisa chegar, de ter que expor as nossas condições de saúde, cuidados que a gente tem, dentro do movimento que inicialmente diz que o anonimato é importante, ou isso e aquilo, sabe? Então, de fato, é bem significativo esse momento para a gente, inclusive, repensar os fundamentos teóricos que a gente tem consultado para nos colocar como anarquistas, sabe? Porque se ser anarquista é ser colonial, se ser anarquista é ser utilitarista com os companheiros, se ser anarquista é ficar baseado em homens brancos, cis, europeus e todos mortinhos da Silva, sabe? Não dá, cara. Tem de boa, assim, vai ter que cortar, vai ter que editar e cortar isso aí, mas a gente tem que falar. Tá ligado? Essa é a ideia do que o Rei Paleb falou, né? Tipo, a gente constrói um mundo só na base do Molotov, né? Então, essa ideia do cuidado mesmo é uma ideia que ficou muito escanteada por ser uma dimensão doméstica, uma dimensão feminina, né? Então, essa coisa da culpa também, de que recai sobre, muitas vezes, sobre as mulheres mesmo, né? Que estão em casa, que estão cuidando dos mais velhos, que estão cuidando das crianças, que estão fazendo a comida também, enfim, que muitas não podem se expor muito justamente pelo cuidado dos mais velhos também e tal. Então acaba caindo mais forte ainda sobre as mulheres, né? Essa... Principalmente porque, historicamente, são as mulheres que acabam sendo responsabilizadas pelo cuidado, né? E ao mesmo tempo são expulsas do cuidado, né? Porque, cuida da família, da saúde. Nos hospitais aí, as pessoas, os profissionais de saúde que estão sendo diretamente impactados, estão perdendo a vida por estarem lá cuidando de outras pessoas, são mulheres. E ao mesmo passo, quem toma as decisões, os gestores, os donos do mundo, são os homens e os políticos, enfim, né? É bizarro isso. Eu queria trazer uma questão. A Dance levantou essa coisa que gerou esse debate sobre essa questão da culpa, né? E a gente fica meio, muitas vezes, sem saber o que fazer. Assim. Isso é uma coisa que eu ouço muito. E vocês mesmos falaram no começo, né, que a ideia, por exemplo, do site era justamente, olha, a gente não tem, só que está envolvido no site, não tem condição de ir para a rua, de fazer determinadas movimentações, etc. tal, mas nós temos outras habilidades, né, outras questões. Assim. Estava lendo um texto que vai justamente nessa direção, assim, né, que é tipo, o conjunto de habilidades que a gente tem, que a gente pode trazer para a ideia de apoio mútuo, é muito mais amplo do que a gente imagina, né, cara? Eu acho que a gente pensar essas habilidades pode, de repente, tirar um pouquinho a gente dessa situação, desse contexto meio paralisante, né? Tipo, a gente olha pro quadro geral, desesperador, a pandemia, eu não posso sair de casa, ou eu sou obrigado a sair de casa, que é uma situação também, talvez mais complicada ainda, né? E eu não sei o que fazer porque eu não tenho nada para contribuir, né? Mas... acho que tem sim, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa importante para contribuir. Acho que pensar nessas habilidades, ou seja, novamente, no como fazer, ajuda a gente a sair um pouquinho também dessa paralisação. É claro que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo com a gente, né? Que muitas vezes essa paralisia vai acontecer mesmo, né? E aceitar um pouco esse fato também, né? De que a gente fica ansioso, ansiosa, que a gente tem medo do futuro, que a gente tem medo de perder as pessoas próximas, né? Os conhecidos, os parentes, e também de todo o trabalho que a galera faz, né? Trabalho não, atividade. Da atividade que o pessoal faz. Né? É importante também a gente pensar que a gente está cuidando do presente e que também é um bom momento para a gente repensar o que vem por aí, sabe? Se o modo de vida que a gente vem praticando realmente garante futuro, porque me parece que está bem evidente que para a natureza, para o meio ambiente, para a vida em sociedade, essa linha vai representar mudanças significativas. E é interessante que a gente pare alguns minutos aí do dia ou da semana para pensar isso. É, só para a gente avançar um pouco a discussão e o debate, eu acho que quando a gente vai para as análises de conjuntura que a gente tem visto em vários campos, né, vários espectros, vários grupos, né, ou indivíduos, a gente quase sempre tem uma direção que a gente está indo para uma saída muito complicada, né? A pandemia coloca para a gente, coloca para o Estado principalmente, como saída principal do ponto de vista de ações, não ações que estão estritamente ligadas a questões de saúde, né? Mas que estão mais ligadas ao campo do controle, né? O campo da vigilância, etc. e tal. Ao mesmo tempo em que se acirra cada vez mais o discurso da ideia de que você tem que preservar uma economia e que quando esse processo de pandemia acabar, a gente vai ter que pensar na recuperação da economia, etc, etc, etc. Quer dizer, então, todo o campo que se abre uma pandemia, na verdade, ele não se abre, ele se fecha, né? Ele se fecha cada vez mais num caminho em que as saídas, tanto pela economia quanto pelo Estado, são saídas de mais repressão e de mais controle do ponto de vista econômico, né? A ideia que o pessoal tinha levantado de que a economia é a antítese da vida, não existe uma oposição entre, não existe uma contradição entre economia e vida, a gente tem que escolher um dos dois. Se a gente escolhe um, a gente imediatamente tem que descartar o outro. E aí a gente fica, às vezes, inclusive travado quando a gente pensa nisso. Mas, por outro lado, eu acho que o movimento possível, ele é um movimento de resgatar essa questão do apoio mútuo, principalmente pensando nas nossas comunidades, né? Eu acho que eu queria voltar um pouco para esse ponto, assim. A galera não gosta muito do Bookchin, mas eu acho que a virada que ele faz dentro de um anarquismo não. Mais fechadão, assim, de virar e falar, olha, esquece a fábrica e vamos para a comunidade, eu acho que ela é uma virada que é uma contribuição interessante, assim, né? E eu acho que quando a gente pensa nas ações de apoio mútuo que elas estão se estruturando, e elas têm uma história longa, né, no anarquismo, elas estão se estruturando, pensando nessa questão de como fazer esse movimento dentro das nossas comunidades, voltando lá para o que o Pedro falou, né, não é mais uma questão da gente depositar uma grana lá no Médicos Sem Fronteiras e a gente tentar construir alguma coisa com aqueles que estão próximos da gente, eu acho que é o que abre uma saída para essa coisa aí. Eu acho que, então, do ponto de vista técnico, talvez, né, do ponto de vista do como fazer, talvez a gente precise começar a pensar, tem muita gente que já faz isso, claro, mas para quem não faz, pensar como que a gente pode aplicar as nossas habilidades, a minha habilidade, a habilidade da dança, da dança, a habilidade do Pedro, a habilidade do Baderna, a habilidade de quem quer que seja, né? As habilidades que a gente adquiriu na nossa vida, que a gente construiu na nossa vida, o que, que a gente pode aprender para que a gente possa retomar as comunidades. Não retomar no sentido de reconquistar, né? Mas no sentido de, voltando pro episódio passado, né? Da gente reconstruir um habitar mesmo, né? Da gente reconstruir a noção de comunidade que ela está tão desfacelada com a forma como a gente organizou nossa sociedade, né? Essa racionalidade neoliberal que desfacela, né, essas questões de comunidade. Eu acho que o impacto tão forte, na minha opinião, isso pode ser paradoxal, mas acho que o impacto tão forte que a Covid-19 teve, está tendo no mundo, é porque ele chega num momento em que não existe mais comunidade, né? As comunidades elas estão muito desfaceladas, e aí ele vai derrubando essas proteções mesmo que a gente tinha, uma forma de ajudar uns aos outros, assim. Eu acho que reconstruir isso a partir da chave do apoio mútuo é bem, bem importante para que a gente possa retomar essa questão da comunidade mesmo, do um habitar mesmo. Se eu posso falar uma coisa que me veio agora, ouvindo você? Me ocorreu quase... À vontade. À vontade. Eu sou péssimo de referência. Minha memória é tipo uma espécie... Eu sou uma espécie de Dory. Mas a frase que me lembro, que a gente até colocou um dia numa das nossas reuniões, salvo engano, é do Walter Mignolo. Abrindo um parênteses, sim, estou fugindo do bullshit agora. Fecha o parênteses. Para o Walter Mignolo, uma frase que a gente colocou foi que talvez aí o momento do Covid. Obrigado. Essa frase para mim é uma frase que tem gritado na minha cabeça o tempo todo e que escancarou agora com tudo isso que a gente está vivendo. Abre aspas, ele diz assim: é o momento de deixarmos de ser o que nunca fomos. Fecha aspas. E aí, juntando essa frase de deixar de sermos o que nunca fomos com a sua fala, plebe, talvez o que esteja acontecendo é exatamente o contrário. Talvez o que esteja acontecendo é que a comunidade nunca deixou de estar aí, né? A gente é que foi... de um jeito ou de outro aí, instrumentalizando, ou deixando isso de lado, ou invisibilizando da pior maneira possível e tal. Então, talvez o que esteja acontecendo é a gente, de alguma forma, está redescobrindo, ou está reabitando, talvez seja essa uma outra abordagem, a gente está sendo obrigado, em certa medida, a reabitar essas coisas todas. E agora, amarrando tudo com o texto da criança, com o texto do álcool, com o texto... Então, a gente está sendo... A gente tem visto muitas discussões que as pessoas não aguentam mais ficar em suas casas. E eu penso, poxa, como assim eu não aguento ficar na minha casa? E depois a gente discutindo isso, e acho que veio a questão é... Nós não sabíamos habitar as nossas casas. Né? As casas eram... fosse agora roubando a ideia do pessoal lá do Razão Inadequada, as nossas casas eram uma espécie de garagem de humanos, né? As pessoas estacionavam dentro de apartamentos no final do dia ou dentro das suas casas e dormiam e iam embora. E a gente depois foi discutindo e foi estendendo essa questão. As pessoas não habitam suas casas e por isso estão aí diante de tanto sofrimento, que é legítimo, tá? Eu não estou ilegitimando o sofrimento é real. Mas como abordar esse sofrimento? E a gente se propôs a abordar, talvez, que esse sofrimento de uma falta de saber habitar. Então, a pessoa não sabe habitar a casa dela. E muitas vezes ela não sabe habitar. Uma outra coisa que ficou escancarada, que talvez aí seja um convite que essa pandemia trouxe, é nós não sabemos habitar os nossos filhos. Nós não sabemos habitar as nossas crianças. Então, tem gente descobrindo que criança... Aí, crianças gritam, né, os cachorros latem, e é isso. Então, talvez seja isso, a comunidade começa ali, né, na sua própria casa, e você tem que reabitar sua casa, aprender a habitar o espaço da tua casa, aprender a habitar teus filhos, teus sobrinhos, os teus amigos, e se habitar, né, habitar-se a si próprio também é uma coisa bem difícil. Me ocorreu tudo isso enquanto você estava falando. Eu concordo, eu acho que concordo e estava estendendo aí com essas ideias, porque me parece que essas coisas sempre estiveram lá. E aí eu até puxando do Baderna, né? Talvez a gente vá discutir, vamos discutir o que vai vir a partir. Mas é que essas condições, elas sempre estiveram postas, né? A gente, muitas pessoas, de um jeito ou de outro, só desviavam ou mesmo não percebiam, não sentiam, ou não queriam, enfim, estar com elas, né? O abismo tava aí, né? Tá fissurado, a coisa já tava fissurada. E a sensação que nós temos agora com esse trabalho do apoio mútuo, inclusive através de muitas campanhas que nós estamos vendo para divulgar, é uma às vezes as coisas tendem para uma tentativa de se segurar na beira do abismo. E aí, esse se segurar na beira do abismo fico um pouco, já ligando com a tua fala, só na parte do apoio. Então, eu apoio para tentar segurar na beira de um abismo que eu já via que já foi, já abriu. E perde a parte do mu, que talvez seja a parte de cair nesse abismo, né? Deixemos de lado a coisa de não vamos tentar consertar isto. Então, acho que talvez a proposta do site seja, inclusive, essa. Propor a discussão de que nós estamos aqui propondo com isto. Nem quando a gente está impulsionando uma ação, uma campanha, né? Intenção não consertar nada disso. Talvez seja a famosa heróica desistência. Para fazer a heróica desistência, tem que desistir disso. E agora, se a gente não percebe... Agora, assim, eu imagino que talvez seja um... Eu nunca vivi outras situações pandêmicas, assim, mas me parece que se não for essa a proposta de discutir o abismo, se eu quero segurar na beira desse abismo ou ir para um mundo, outros mundos, então não sei quando, porque esses outros mundos é exatamente isso, né? A gente resgatar a nossa vizinhança. Inclusive lá no site tem dicas de para você construir grupos de afinidade na tua rua, para você construir grupos de apoio mútuo na tua rua, né? Trocar ideias com pessoas que moram do teu lado e por aí. Eu acho que uma outra coisa, talvez já... Quando você falou do Bookshin, que acabou me ocorrendo, talvez não seja abandonar a fábrica, não foi essa o termo, né? Uhum. Eu mais ou menos isso, né? Eu talvez... Uhum. Talvez eu uhum. tava mais ou menos senti aqui que talvez o que a pandemia nos trouxe seja abandonar a civilização, abandonar a democracia. Né? A gente tem que ir mesmo para um caminho de autodeterminação. Uhum. Né, de caminhar mesmo aí, roubando o título do livro do pessoal lá, ser para a liberdade. E aí passar por essa construção, reconstrução, reabilitação das comunidades, das vizinhanças. Uhum. É um ótimo, me parece que é um ótimo jeito de estar diante dessa pandemia. Então, acho que mais do que a comunidade, mais do que colocar em prova o deputado, esquerda, que está sozinho, fazendo um apoio. Me lembrou do meu avô, sabe? Meu avô falava assim, estrada de terra, bobo e fusca não acaba nunca, né? Então, assim, o cara que fica lá dando cesta básica e tirando foto com a pessoa que tá precisando comer, poxa, é lamentável, né? Mas é isso, não acaba nunca, né? E aí o que me ocorreu foi, eu me pensei, e o nosso grupo também se propõe a dar zero energia em ficar refutando esse tipo de ação, sabe? E a dar toda a nossa energia a pessoas que estão, de fato, construindo apoio mútuo. Exatamente nos termos que você colocou. Tem o apoio e mútuo. E por último, uma coisa que eu risquei aqui rapidinho, talvez a pandemia e esse momento tenha nos trazido, que a gente também já discutiu um pouco no grupo, seja exatamente... Talvez aí, porque acho que você colocou, né, a questão da economia, e essa simetria tem sido muito colocada, né? Ou a economia, ou a gente fica em casa, ou é lockdown, ou quebra, e essa coisa toda. Importante que é falso, né? É uma discussão falsa que é feita. A gente se cuida, ou a gente falsa, assim, em termos genéricos. Claro que se eu deixo de comer, eu vou morrer, evidentemente. Não estou descartando nada disso. Mas é uma simetria que não vale, né? Ou eu me cuido ou eu como. Pô, então vamos lá, o que você tá fazendo é só adiar o tempo de morte, né? Uhum. Por muito pouco tempo, inclusive. Mas talvez o que essa disputa de ideias que a pandemia, e especialmente no caso do Brasil, que é uma coisa, sei lá, maluca, tem feito, é discutir as noções de trabalhador e de cidadão. Que eu gosto muito de perceber essa rinha que existe na disputa dos conceitos de trabalhador, trabalhadora e cidadão, cidadã. Esse trabalhador, cidadão, hoje, mais do que nunca, sendo colocado como um elemento de dignidade. Né? O trabalhador, o cidadão, o elemento da dignidade. O trabalhador... É um trabalhismo é um trabalhismo de direita, né? O trabalho como... Um traço da essência, né? O trabalhador e o cidadão, e agora também... Estou sendo original quando eu digo isso, estou roubando a ideia de companheiros aqui que me ensinaram isso. O trabalhador e o cidadão como aquilo que o Estado espera do outro, né? E aí, quando a gente põe em xeque isso, quando eu deixo de esperar dele um trabalhador, ou deixo de esperar dele um cidadão, e passo a esperar dele só mutualidade, a gente está colocando em risco tudo o que sustenta tudo isso que a gente vive. E aí, eu acho que encaixa a parte da opressão, e eu concordo, é isso que vem mesmo. É mais opressão, mais repressão policial, mais controle social, mais terror de Estado, porque esses corpos não podem se solidarizar, né? Eu acho que era isso. Veja a ameaça na trincheira. O Estado ataca, sucumbi a terra inteira. Deturpação divina, brutaliza em desespero. Faz a terra de celeiro, celas, palácios, multidão. Revolução, essa resistência na congestão. Solidariedade e a confederação. Anarquismo, saúde, a meus irmãos. Moleco da El, fronte da revolução. Foram sequestrados, feridas e estupradas. Resistência anarquista pra buscar a terra curada. Dessa falsa realidade de um mundo sem coração. Máximo respeito a quem se importa. Isis queimará. Quem mais quiser ver a terra morta? Lunáticos fascistas, bota o nome na lista. Pra ir pro espaço, só com passagem de ida. Repete nossas vidas, sociedade egoísta. Observe em volta, não veja só o próprio umbigo. Seja amigo da verdade, que quando abrir os olhos, só verá a falsidade da sua própria maldade. De amar a escravidão, o mundo é o sol. Brasil, alguns estão pra falar a verdade. Aqui não tem nação. O mundo é um só. No Brasil, alguns estão. Pegar um pouco do que vocês falaram, que foi muito rico, para complementar aquilo que eu falei sobre a gente pensar o futuro e tal, né? E é interessante a gente lembrar que quando a gente está falando de futuro, a gente precisa pensar na realidade mais objetiva que a gente tem, sabe? E a companheira aqui em casa, a gente conversa muito e produz muito, ia muito, e ela falou para mim uma frase esses dias que tem me martelado bastante, que é que a gente não pode se desassociar da gente mesmo sobre aquilo que a gente faz. Então, eu não consigo me desassociar da editora, eu não consigo me desassociar do apoio mútuo, né? Eu sou essas coisas. E aí, a gente acaba se tornando, então, efeito de tudo aquilo que nos afeta, o efeito de tudo aquilo que nos atinge, né? Bem spinoziano, assim. E aí, quando a gente coloca sobre essa ótica o futuro e a nós mesmos, a gente compreende que tudo precisa ser modificado, tudo precisa ser ressignificado. E aí, eu lembrei de mim mesmo, assim. Lembrei de quando eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu vivia uma outra vida, eu fazia outras coisas, enfim. E eu descobri um texto de uma pessoa que, inclusive, está lá no, no nosso grupinho colaborando, que é um texto maravilhoso chamado Você Tem Que Desistir, que é um coletivo, enfim, que tocava o espaço impróprio, que fazia muita coisa, e de repente eles começaram a pensar naquilo que eles faziam e no que eles gostariam de fazer, e escreveram essa carta chamada Você Tem Que Desistir. Sim. Depois eu passo o link aí, que é maravilhoso. E quando eu li esse texto, lá em 2011, eu desisti de tudo, cara. Eu desisti de ser empregado, eu desisti de ser bonito, eu desisti de um monte de coisa, sabe? Para viver a vida que eu vivo hoje, sabe? E a gente repensar isso e a gente trazer para o hoje significa, trazendo em termos práticos agora, será que eu preciso pagar aluguel pelo resto da vida? Será que eu realmente preciso desse emprego? Será que é isso que eu imagino, que eu espero de uma convivência com os meus pais, os meus parentes, os meus filhos, e a gente não se fala por causa de política? Será que é realmente esse modelo de convivência, de convivencialidade, de meio ambiente, de natureza, alimentação, que a gente botar na mesa aqui, teremos problemas e precisam ser mudados agora, urgente. A gente precisa estender os braços, colocar as mãos nisso para mudar. Nem que para isso a gente tenha que partir para essa disputa de ideias, que a gente tenha que partir para uma disputa de termos, que a gente tenha que colocar os nossos fundamentos que nos trouxeram até aqui em dúvida. Será que o iluminismo realmente deu certo? Não faço ideia, nem quero discutir isso, mas a gente precisa discutir outras coisas, e essas outras coisas são decolonialidade, são, outra, enfim, alteridade, sabe? A gente precisa repensar isso, cara. Agora, isso é urgente. É outro. Enfim, isso tudo é urgente, cara, sabe? Então, a gente só vai conseguir fazer essas coisas se a gente tiver um momento nas nossas vidas para a gente repensar a forma com que a gente está habitando a nós mesmos e o mundo. Pegando aí o ganchão aí do Pedro e já concluindo. Então, eu penso que o site Apoio Mútuo é uma das formas, dentre as muitas formas, dentre os muitos mundos e muitas possibilidades que existem e que estão surgindo e que a gente espera que apareçam cada vez mais maneiras de a gente poder se expressar e poder fortalecer os vínculos que a gente tem. Uma coisa que a gente até também falou, me lembrou agora, mas pegando a brincadeira também, que a gente também, eu mesmo tomei uma pancada, assim, quando eu ouvi, eu tava numa conversa e a frase foi, me disseram assim, olha, você é mil coisas antes de ser anarquista. Então, então calma lá, com tudo não se pode, né? Uma coisa meio assim, né? Vamos conversando, né? Vamos conversando, lento, mas avanço. Vamos encerrando então, gente. Eu acho que a gente tem uma hora e meia aí, mais ou menos, de conversa. Vai dar para variar, trabalhar um para editar. Mas acho que a gente conseguiu, pelo menos, dar uma introdução interessante sobre o tema e chamar a atenção para as ações mesmo, né? Pelo que a gente pode refletir. Então, acho que para a gente encerrar, normalmente a gente traz a questão das dicas, né, de textos, de leituras, de música, de cultura, sei lá, né, o que quer que seja. Mas acho que antes da gente ir para isso, vamos deixar bem explicitado o jabá da galera aí do Apoio Mútuo. Então, se alguém ouviu esse podcast distraidamente e não conseguiu sacar de que site, de que coisa que a gente está falando, acho que agora é o momento para prestar atenção aí. Então, se vocês puderem passar o endereço, o caminho, etc e tal. Como é que faz para mandar coisa, né, para o site? Que eu acho que isso pode é uma ser. Coisa legal. E aí depois a gente vai para as dicas aí, pode ser? Vai lá, Baderna, manda ver. Então, vamos lá. Ah, tá. Eu pensei que tu ia pegar, porque essa é boa. Bem, o site se chama Apoio Mútuo, né, numa franca referência às práticas aí... Vamos começar de novo, né? O site se... Vai lá. Claquete. O site se chama Apoio Mútuo, apoiomutuo.com.br. Você pode encontrar aí no Facebook, no Mastodon, no Twitter e no Telegram também. E o site, ele tem uma ferramenta muito bacana chamada Enviar Conteúdo, onde você que está aí escrever para a gente um relato de como está sendo a sua vida, de como você está compreendendo essas mudanças que estão acontecendo, não só com você, mas com os seus amigos, com a sua comunidade, com os chegados e chegadas, com monas, minas e manos, e jogar esse relato, porque a gente consegue se reconhecer um no outro, a gente consegue descobrir e fazer aprendizados trocando essas ideias. Então tem um formulário lá que você só preenche ali o título, escreve o que você quiser e envia o relato para a gente, como também pode divulgar as ações aí do seu coletivo, da sua organização, federação, sindicato, enfim, toda a ampla gama de possibilidades associativas para fortalecer a companheirada nesse momento aí. Então é apoiomutuo.com.br e a gente aguarda a colaboração, visitação, enfim. Colaboração às vezes fica muito associada à grana, mas não tem nada a ver com isso, é totalmente grátis. Entra lá e toca a ficha, é isso. É isso. Pedro. Bom, estão me ouvindo? Uhum. Legal. Então, Pedro, é isso que o Badena falou, eu vou ficar só com a dica. Sim. Que, por coincidência, assim, não por coincidência, né? Mas pelo contexto aqui, eu acabei um dia me lembrando de um livro que eu tinha lido. O livro chama Salão de Beleza. É de um escritor que chama Mário Bellatin. Eu não sei se pronuncio o nome dele. Claro que a dica é uma dica distópica, mas a resenha é de a história de um salão de beleza que é tocado por monas, e aí a humanidade passa então a viver uma grande epidemia, muitas pessoas começam a perder suas vidas, mas eu tô dando essa dica porque a história é bacana, porque ela passa a ideia de que como é possível a gente transformar ali o lugar em um ponto de vida, sabe? É um lugar que passa a ser um lugar de vida, não de morte, porque o salão de vida passa a ser... Eu não vou fazer muito spoiler ali, mas ele passa a receber as pessoas pelas idades, a cuidar das pessoas, e aí aquilo se transforma em vida. Eu queria deixar essa dica, que é uma dica de contra-esperança, assim, para não... uma dica de a esperança da Pandora. Uhum. E, por último, eu quero agradecer muito vocês pelo convite, pela participação, e muito obrigado por terem aí dado esse espaço pra gente. Eu sou fãzão aí do trabalho de vocês, e obrigadão, pessoal. Não, eu queria então indicar esse... Te agradece. Que eles falam que é um livro, jornal, pôster da autonomia literária, né? O Apocalipse Neoliberal. São visões anticapitalistas sobre os impactos da crise e as hipóteses revolucionárias deflagradas pela pandemia do coronavírus. Aí são vários autores, o Chomsky, o Harvey, Naomi Klein, o Bajot, a Gamble, o Krenak, enfim, o Acácio. E tu pode pedir no site da Autonomia Literária, né? E eles enviam, a gente só precisa pagar o frete, né? Então, acho que é essa dica, né? E ao Pedro e ao Baderna, né? Por falarem com a gente hoje, né? E pela troca de ideias, pelo, né, parabenizar também pelo trabalho do site, né, e agradecer pelo trabalho do site, pelos textos, enfim, nesse momento. Obrigada mesmo. Bom, vai, Reclep. Bom, eu queria... eu não posso indicar o apoiomutuo.com.br, porque esse já foi indicado, né? Mas eu queria indicar, assim, mas aí é são coisas que a gente vai linkar depois. Primeiro é o vídeo do pessoal do Antimídia sobre apoio mútuo. Eu acho que aquele vídeo está muito bem construído, tem algumas coisas muito interessantes ali. Eles têm um domínio da linguagem visual, da linguagem de vídeo, que eu invejo bastante, assim. Então vejam, um vídeo curtinho, bem, bem legal para falar sobre isso. Eu queria indicar também o texto Habitar Instruções para Autonomia. A gente já indicou no episódio passado, mas eu queria indicar de novo, né, que é o coletivo chama Inhabit. É engraçado que eles têm um Instagram, e aí tipo, no Instagram eles estão tipo, postando os pintinhos que estão nascendo na fazenda dos caras, essas coisas assim, saca? É massa que você vai ficando velho anarquista, você vai ficando tipo, cada vez mais nesse esquema da roça, assim, saca? E aí é uma coisa que eu curto muito acompanhar, assim. Mas eles criaram esse texto que a gente traduziu e transformou em zine, chama Habitar, Instruções para Autonomia, que vai falar justamente sobre como um primeiro passo importante para a gente construir autonomia e, eventualmente, construir o que algumas pessoas chamam de estratégia de contrapoder, como uma forma da gente alcançar aquilo que a gente quer, uma sociedade livre, né? Que o primeiro passo para isso, não tenha dúvida, é a construção de redes de apoio mútuo, né? Isso é uma coisa que vem muito forte e é um texto bem interessante, porque é um texto bem sintético para algumas coisas, mas ao mesmo tempo eles ressaltam muito a urgência, né? Então, isso é muito forte, né? A ideia do caminho A e do caminho B, né? O caminho A é a gente manter para onde a gente está indo e cada vez mais tem se mostrado profundamente destrutivo. Eu acho que uma fase importante do que o anticapitalismo no geral está entrando é compreender que a luta anticapitalista agora é uma luta contra a destruição total. Né? Então esse texto é um texto legal. Para pensar do ponto de vista de organização, eu não sei se o Badana falou sobre as várias formas organizativas, aí, as várias possibilidades, as várias formas associativas, né, que os anarquistas, autonomistas, libertários no geral costumam assumir, mas o grupo de afinidade, eu acho que a formação de grupos de afinidade é meio que a formação natural para você pensar em grupos que sustentam o apoio mútuo, porque são modelos flexíveis, são modelos com poucas pessoas, que estão baseados fundamentalmente nessas questões, que elas são questões do cuidado e da afetividade uns com os outros, né? Então aí a gente traduziu também um texto lá do pessoal da Prime Time, né, que a gente traduziu de uma maneira que a tradução literal ficou estranha, mas justamente o estranho que eu acho que dá um impacto legal, que é o grupo de afinidade, blocos de montar para organização anarquista, que eu acho que pode ajudar o pessoal que está ainda confuso com algumas questões em como pensar a formação, a unidade do grupo de afinidade como um movimento para ação e para o apoio mútuo, fundamentalmente. A gente pensa muito grupo de afinidade como a galera que vai olhar as costas um do outro na hora de ir para manifestação de rua, né, para ir para batalha campal, mas o grupo de afinidade é muito mais do que isso, né, galera? De afinidade não é só definir quem é que tem o telefone dos advogados e quem é que vai fazer os molotov. De afinidade, ele é muito importante para a gente construir autonomia e para a gente construir apoio mútuo. Então, acho que são esses dois textos que eu acho que são, então, nesse sentido, é um auto-jabá, porque são duas traduções que a gente fez. Mas como a gente fez essas traduções, são textos que a gente tá bastante íntimo com eles. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu acho que eles podem ajudar a gente a discutir muita coisa. E, finalmente, eu queria agradecer profundamente, né, a disponibilidade. Eu queria falar dicas ainda. Oi? Eu queria dar uma dica aí de leitura, já que... Manda, pode falar. Manda bala. Queria dar a dica aí do livro que eu tô lendo agora, que tá me fazendo pensar bastante sobre essa coisa de se repensar também, que é o Jardim das Peculiaridades, do Jesus Sepúlveda. Ele foi traduzido pela Facção Fictícia e chegou através do pessoal do Contracive lá, o Janus, que é uma do Beijão, que eu acho que é um ótimo livro, assim, para a gente pensar sobre tudo isso que está acontecendo e pensar em se modificar também. E aí, com isso, como eu já mandei beijos aí, vou mandar um abraço para todo mundo que toca o bonde aí junto comigo, nesse rolê aí, porque não só essas formas associativas que eu falei antes para exemplificar, mas existem muitas, né? E eu acho que essa tradução aí do grupos de afinidade é maravilhosa e é bem importante que a gente comece a repensar todas as nossas formas de existência e existencialidade. É isso. Isso aí. Então eu queria agradecer, deixar o agradecimento pro Paterna, pro Pedro, pela disponibilidade de conversar com a gente. E vamos tocar no que a gente puder ajudar nesse movimento do apoio mútuo. Tamo aí, cara. Então, se precisar de questões de divulgação, se a gente precisar construir alguma coisa, tamo aí. Tá? Então, queria deixar aberto também para essa possibilidade da gente colaborar. Então tá, galera. Tchau, tchau. É nóis. Beijos. Vamos dar um tchau pessoal, então, galera. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau, galera. Valeu. A Glac Editora e o Fagulha Podcast estão com uma campanha, que é a campanha Habitar em Luta. A Glac Edições, a fim de não sucumbir à crise ocasionada pela pandemia Covid-19 e, ao mesmo tempo, sem deixar de pensar naqueles que mais precisam de ajuda nesse momento, criou a campanha Habitar em Luta, que dará, durante o mês de maio, um desconto de 20% na aquisição dos títulos da editora, sendo que 10% do valor arrecadado será revertido ao Fagulha Podcast. Para participar, basta utilizar o cupom #FagulhaGlac nas compras de livros no site glacedições.com durante todo o mês de maio. Maio é o mês das lutas. O Fagulha é um podcast brasileiro sobre anarquismo, autonomismo, comunismo libertário e outros aliados, organizado pelo coletivo Planetes. O objetivo desse podcast é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do fronte, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária. Nesses tempos bicudos de nova direita e ultracapitalismo tardio, em que as redes se apresentam não mais como a fronteira, mas como o próprio centro da comunicação e propaganda, somos constantemente bombardeados com ideologia de direita e análises liberais superficiais em todos os canais. Apresentamos perspectivas que existam fora desse paradigma através de entrevistas, discussões e debates. Viva a podosfera antifascista! Viva a narcosfera!